mas o objeto, ele, de modo reflexo, ele também tem um movimento interno. Esse movimento interno, ele pode vir do próprio observador. Então, o objeto, ele não é apenas as características que ele apresenta. Ele tem um potencial de transformação não causal. Porque quando o observador muda, o objeto muda e não é preciso que haja uma coerência entre o que apareceu antes e o que aparece depois. Vamos supor, nós temos, a gente faz surgir uma esfera flutuando. Se a gente quiser, num estalido de dedos, essa esfera pode dar origem a um cubo. Mas eu não preciso ter nenhuma explicação de como que a esfera virou um cubo. Ela apenas vira um cubo. Então eu não preciso ter um detalhamento causal de como progressivamente uma coisa vira outra. Nem tampouco vamos dizer, não tem nenhum processo causal e nenhuma explicação para isso. Não é necessário que haja essa explicação. Esses fenômenos de transformação, eles são muito curiosos assim. Isso foi estudado pelos pré-socráticos também. Os gregos pré-socráticos estudaram esse tipo de fenômeno. E isso leva a uma discussão entre o contínuo e o discreto. Então nós chegamos à conclusão, enfim, que não é possível haver uma transformação que não seja por saltos, que não seja descontínua. Porque toda transformação, mesmo que eu queira dizer que ela é contínua, eu tenho, vamos supor, eu vou transformar um cubo, uma esfera num cubo. Então, aquilo vai se dar por etapas. Mas eu vou dizer assim, essas etapas são contínuas. Contínuas. Então, não há degraus. Aquilo é linear, assim. Eu vou transformando um e viro o outro. Isso não é possível. Pelo seguinte, porque inicialmente eu tenho a esfera. O primeiro ponto depois da esfera, quando eu começo a transformá-la em direção a um cubo, esse primeiro ponto, esse primeiro processo de transformação, se ele for zero, a esfera continua idêntica a ela. Se ela for um quase zero, é mais do que zero. Portanto, um salto foi dado. Aí eu digo, não, não, eu não quero dar esse salto. Eu quero fazer uma coisa que não aparece nenhum salto. Aí eu divido aquele pequeno salto em 1 milhão, 1 bilhão, como eu quiser. Aí eu vou ter ainda um pequeno salto. Não sei de que tamanho, mas ele é muito pequeno. Mas ele é um salto. Eu não consigo mudar sem mudar. Então, contínuo não é possível. Eu tenho sempre o discreto. Uma coisa era de um jeito, agora é outra. Agora é outra. Então, enfim, quando nós mudamos de uma coisa A para uma coisa B. Sempre. Não há possibilidade. Esse é um processo cognitivo. Isso depende da própria mente. Isso não diz respeito ao objeto. Então, aquilo era algo, agora é outro algo. Não importa quão grande seja a diferença. Antes eu tinha algo, agora tem uma outra coisa. Se eu disser não, não é uma outra coisa. Então é a coisa inicial. Mas se for uma outra coisa, tem um salto. Nesse salto, muda o objeto e muda o observador. Então, enfim, todas as mudanças são não causais. Todas elas são por saltos. Continuidade é uma explicação que a gente dá. Então nós estamos nos valendo dessa liberdade não causal de ora estar aqui e depois estar ali. Então na base nós temos essa natureza que vai se dividir entre objeto e observador, e ela pode e produzindo outras coisas. Isso é como se eu tivesse que agora dar um salto muito grande. Eu entrei num processo que eu vou agora dividir tudo em pedacinho. Depois eu vou falar essa coisa maior assim. Então nós estamos examinando esse primeiro processo assim. Então a gente vê que há uma construção de um objeto que tem o teor da mente e tem a construção de um observador que também tem o teor da mente. Essa parte é uma parte muito interessante, porque nós podemos seguir simplesmente analisando agora os objetos de forma mais densa, mas nós podemos ir para trás também. Então, antes de eu dividir, fazer surgir a esfera e observá-la, eu tinha o potencial de fazer a esfera surgir e eu observá-la. Na verdade, se não tivesse esse potencial não podia ter originado uma esfera, não havia como originar a esfera e o observador. Agora, antes de originar a esfera e o observador, não havia esfera e o observador. Eles foram originados. Então havia algo não dividido que deu origem à divisão. Então nós começamos a olhar para trás, de forma reflexa. Por exemplo, eu não posso olhar para aquilo que não é dividido se eu não tenho um observador. Mas eu indiretamente eu posso dizer, ó, isso de novo pode produzir tais coisas. Então de lá vem a própria divisão. Mas se não houvesse essa presença inicial, não poderia haver a divisão. Então esse é um elemento muito importante, porque é ele que vai poder purificar toda a confusão de samsara. Esse pequeno passo para trás. Porque nós vamos, por exemplo, quando nós surgimos como observador, nós estamos assim entrando no samsara. E quando nós vemos que há uma presença anterior à própria divisão, nós estamos recuando para aquilo que nós vamos falar de a nossa natureza, ou a presença incessante. Então, por exemplo, nós olhamos esse potencial, essa presença. Depois nós vamos descobrir várias coisas dessa presença. Mas por enquanto basta a gente ter registrado. Nesse ponto é tipo assim, uma receita. Você corta tal coisa, agora reserve. Então, para o nosso prato, nós vamos puxar de novo aquilo, misturar um pouco mais adiante, né? Mas agora nós vamos seguir nesse outro processo. Então nós estamos observando isso. Há essa possibilidade, né? E eu queria adicionar um elementozinho, um pozinho, assim, um tempero a isso. Que é o fato de que em qualquer momento, mesmo nós já tendo dividido, seja o que for, nós temos a possibilidade de fazer assim, criar uma outra coisa. Ou seja, o processo não causal, ele segue como potencial. Ou seja, não é o fato de que eu utilizei o potencial para gerar uma dualidade que me impede de simplesmente evaporar aquilo, fazer surgir outras dualidades. Eu sigo com essa liberdade não causal. Então eu tenho sempre, em qualquer momento, mesmo no meio da causalidade da decisão do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo, eu tenho a liberdade de experimentar como eu quiser as coisas. Então, quando nós estamos presos à causalidade, isso já não é possível. Mas, em verdade, nós temos sempre a presença nos acompanhando. A gente pode não reconhecer, mas ela está lá. Por isso, inevitavelmente, depois de um número infinito, muito longo de mortes e renascimentos, seja processos de surgimento e outros processos de surgimento, etc., gerados por coerências causais, eventualmente nós descobrimos de novo digamos, a liberdade original. E mesmo o fato de que nós saltitamos por múltiplas experiências, em verdade, quando nós entendemos que não há esse processo contínuo, mas há saltos, nós descobrimos que a cada salto, de novo, a natureza ilimitada está produzindo outros pares, outros pares. Isso é a própria explicação de como que mais adiante, ao olhar isso, nós vamos falando da impermanência. A impermanência é o indicativo de que há uma natureza livre por trás, que não respeita as nossas construções, ela é livre, ela segue se manifestando. Então, nós podemos aspirar a um nível de coerência, mas esse nível de coerência ele vai estar sempre desafiado pelo fato de que há uma liberdade básica.